para um pouco pra pensar aonde tu quer chegar. O que não tá dando pra mim e pra mim só ficar ruim. Satisfazendo e nem o mínimo tô recebendo. E cadê o amor? E se não vai me dar, arruma outro. Se não vai me dar, arruma outro. E cadê o amor? E se não vai me dar, arruma outro. Só ficar